direcionar contato, o direto do Tulu, passar 2-2-3, está correto, confirma apenas, responda. 5-4-3-2. Correto, aponta o push, passar 2-2-3. Os 259, sala 22, direita, 99. 3859, táxi Alfa Juliette, porta 1-1. Alfa Juliette 1-1, tá 3859. Livre pouso, ouça, 6312. Tá 3859, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, tá 3859. Reduce for final approach. Reduce to final approach 5217. 7-11. A gente está aguardando este decolagem livre. Lima, que Guardião 07, leia a frequência da pouso, compô. Então 3859 vai tentar segundo sede, né? Irá livrar o pátio 3 para o pátio 1, após autorizado até o portão 11. Tem que encontrar o posto do 923, pronto, código. Negativo, tem que dar informação pelo... 923, Guarulhos, 360, via Pesulu 21, decola pista 90, curva direita, saída Arbor, após rua LF, controle 119, acima 8, aciona 55, página 5433. Sim, está autorizado Guarulhos 360, a Pesulu 21, decola da 110 com curva direita, saída Arbor, LF. Controle 119-8, transponder 5433, ou 1923. Tá correto, eu posso chegar com o sinal agora, 1923. Reportar a água, 1923. 300 kilo, good day. Povo autorizado no 0-20-060-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 9, decimal 8. Tá 9, 8, tá bom. Ramp 5217, continue approach rate for landing clear. Do India Juliet chamando controle. Prossegue para Caru, via corredor Axé, reporte para Odavarro no meu pés, aciona 0160. Gente, acionar 0160, confirme possibilidade de autorizar direto Cairo, 2 e 500. Oi, Salvador, bom dia, da 3436, transfere descida 150, sem arquivo. 386, bom dia. Bom dia, 3486, sua identificação, processo descida ao 050, chegada Mare. 050, poderia voar Itape ou Duna? Itape? Itape na proa, abraço, 3486. Estiver que sinal, por táxi 6219. Autorizado, reportará para o táxi 6219. Solo, 6312, mantendo a frequência, muito bom dia. No 2, táxia Alfa Juliette, botão 10. Táxia Alfa 10, botão 632. E o litoral para regresso a Salvador? É bom através de Bituaçu, o Mike é com Deus. Direito ao 29. Direito ao 29, obrigado. Positivo, o. Mike é com Deus. Então, Vitor de Juliette está passando no momento através de Bituaçu em direção à Barra. Solo, Fortaleza, voo 9085, está liberando. Voo 9085, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Check. Estamos no Louvisol com o ATR da Trip final no zero. Pode drive ali mantendo zero. Bota a rolagem do Juliette Tango ali e mantém no zero. 217, underground at 36, round 121, decimal 9. Roger, 121, decimal 9, 5217. Salve Salvador, é o Tripe. 345, a remota 12, se tiver acionamento. Confirma? 53 45, remota 12, pushback acionamento. Está autorizado, pushback acionar, reportar 345. Gente, conta de cantar. 486, desce para 2000 e após o desvio. Está autorizado Duna, final ILS, ajuste ao 1096. 2000, pode ser autorizado, boa Duna, 1096, vocês podem também. Vamos manter posição, portão previsto 03, ou 9085. Deposição 03. Para o táxi, o Oceané 6211, estamos com 103 a bordo, 3 horas e 45, alternando Guarulhos. Autorizado táxi Indial, fonte para todos, 8616, o Oceané 62, a ponto. Táxi de Alfa, ponte espera 2266, ajuste, seja a Oceania 6254. 1905, táxi Juliette, portão 03. Caru. Considera aí aos 55, 55. Considerado. considerado, Vitor Índio Juliette, de frequência para coordenação de tráfego, bom voo. Bom dia, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, decolou no zero, passa meio bem. Confirme, Juliette, Tango Zulu chamando controle. Afirmativo, senhor, decolado no zero. Positivo, por gentileza, o senhor transponde 540 A, estamos recebendo aqui 0004. Estação 360 Campinas. Azul 4B99, bom dia Campinas, 360 via Pesulu, 1-6. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, lei da Pritch, controle 1-9, décima 8, aciona 5435. Autorizado 360, Campinas, decola direita da El, lei da Pritch, 198, controle saída 5435, programa. A Correia, porta push, 4299. Entra aí, porta. Solo Boa 3663, ciência informação Kilo, autorização Guarulhos. 3663, Guarulhos, 360, via Pesulu 44. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda. Eudes, controle 1-9, decimal 8, acena 5434. É 211 ali, manteu no zero. Ali manteu no zero, não é 211. Serra até o Charlie, prossiga. 3063. É só confirmando, a gente tem aqui no nosso plano de voo, Upper Zulu 2, Uno com o fim, direto trilho e direto posto. O T3063 que eu tenho é o Upper Zulu 4, quase confirmar com o centro. Se você puder confirmar, porque senão compromete nosso combustível. 04, vai acertar mais um teste aqui. Controle Salvador, bom dia, Batango Lima, aqui Zulu. Batango Lima, Zulu. Consegue contato radar sobre o nível de voo no 00, vai sair da mão. Lima, aqui Zulu. Hotel Serra Tchak, tá pronto? Tá pronto a decolagem? Felipe... 3, 4, 5, 7, 2 a bordo, 3 horas e 3 minutos. Autorizado, táxi via Pátio 1, no Indy Alfa, um espera todos, 8, 6, 16, 5, 3, 4, 5. Um minuto. Cuidado, prossegue para cruzar a final da 1-0. Linha 2-1-1, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-0-1-0-0-5-9. Um, copiou? Decolagem operada no zero, vento 0-1-0-0-0-5-9. Decolagem no zero, tá? Indo na rodagem, porque não é abrir de novo. Porém, o transfondo permaneceu 0004. Mantém o 0004, subindo ao nível de voo no 00. Juliette Zulu. Gente, aqui pra gente tá 5404. Confirmando, tá livre da restrição, então? Positivo, livre da restrição. Delta pouso 2, pouso autorizado no 7020 graus de 5 lá. Livro pouso na 17, o marcação. 21, decolou 43, controle 199, decimal 8. 8, Oceania 62, ou na 1400, na sua escuta. Solo 1923, pronto para puxar estacionamento 27. O Gol 1923. Cliente autorizado a acionar o push, Gol 1923. Obrigado, 3486 completa agora. Corre. 1186, vamos. 1186, direito, plate 4, frequência livre, estacionar. 35345, decolagem autorizada no 0, vento 010 0 grau 059. Até a informação vai acionar 0117. Salvador, bom dia, 3486, tá brincando. 3486, continua em aproximação e fuma na pista livre. Continua, acordando pista livre, 3486. Solo, Salvador, bom dia novamente, China 625, uma cintura, canal 34, Brasil. Copio 32. Chename é 225, 220, Brasília, via UP, Whisky 10, Cristina. Decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após voa posição Nitsa, após Puismo, prossegue na UP, Whisky 10. Controle 1, no lado da cima 8, acena 5441. Pode confirmar a saída? Saída Momo, após Momo, voa posição Cogbo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Informe, após Boa, Nitsa, o Schneider 225. Afirmativo, 198. 198, obrigada, bom trabalho. Obrigada, também. 35345, bom dia. Bom dia, 35345, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 380, cruzado 2000 está autorizado direto mesa. Faz 2000, direto Leda, 35345, acendendo para 3800, obrigada. Usar a retaguarda do tráfego, sinal 10. Na retaguarda. Não adiantar no visual, não era para adotar o sinal 10? Após Nitsa, Puído, vai interceptar a aerovia, vai reportar para a puxa de adicionamento, 6221. Qual vai cruzar a retaguarda do tráfego, sinal 10? E a gente cruzará então, agilizará rapidinho pra não atrapalhar o final da rodada. 2, 5, o Romeu Bolsa. 2812, que na 1016, passaria 223. Segue esse point pra tentar um feedback. Na final da 1-0, o tráfego pé. Sim, confirmando. A retaguarda do tráfego final 1-0. Tráfego já foi autorizado o pouso. Proa para o destino. Confira, senhor. Confira sua proa para o destino. Ah, proa para o destino. 3, 2, 1. Tilema Kilo Zulu. Juliette Tango Zulu, confirme a proa para EDC. 3, 1, 7, Juliette Tango Zulu. Botar o Tartelli? Afirmativo. Aguarda transmissão de comunicação. 7, está iniciando o cruzamento. Web 5826, a identificação desce ao 050, direto TAP, na chegada Mari. TAP, na Mari, obrigado, 5826, por 050. O senhor estava inicialmente ao nível de voo 080, possível? 363, Xanamé 312, Recife 350, via Peruísco, sem cor. Decola pista no zero, curva de esquerda, saída Puca, transição, Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5443. Confirma, contra o 362, Xanamé? Sim. 350 Recife, autorizado, via Peruísco 58. Decola pista no zero, curva esquerda, saída da Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, assina 5443, assina 62, corrigindo 63, 12. Correto, reporte feedback final, é 3 em 2. Solo Gol 1923, pronto para o táxi com 127 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alterna Galeão. Autorizado o táxi, espaço 1 em dial, com esperador 8612, que liga 1016, o Gol. Pátio Índia Alfa, ponte espera 1186, que liga 1016, Gol 1923. Alô, 3486, na segunda, bom dia. 3486, taxi Alfa, reporta a Cidade Juliette. Alfa, reporta a Cidade Juliette, 3486. Bom, Salvador, muito bom dia, Gol 1435, informação, Silo. Confirmando seu Gol 1435. Gol ativo. Autorizado, nível 1140 Ilhéus, decola pistão 0, curva esquerda, saída, curva direita, saída Coral. Controle 119, decimal 8, aciona 0263. Gente, autorizado Léo, 140, via Corão, decolando 10, primeira curva direita. Controle 198, transponder 0263, bom 43. Tá correto, ponto de feedback final, bom no 43. 43. Final. E por gentileza, quando possível, estimar de pouso ali naquele lugar. Autorizado, pista de acionamento, constante, 3063. 63. Modificado, Zulu 151, no Lima, Quilo Zulu, confirma a intenção do livro. Gente, autorizado, 085. Né, 6211 no centro Recife, 125, decimal 1, no secundário 13325. 251, 3325, centro Recife, a bosta, né, 6211. O Romeu Golf, direto à proa de Itapi. Decola 1-0, vento variável com 2-9. Linha decola 1-0, voa 1-9, 2-3. Aguarda entre 2-7. Afirmo, portão previsto 0-9, mantém 2-7, 3-4-8-6. 0-9, aguarda. Zulu, por gentileza, estimado para modificação das regras. Gente, modificado a Zulu 153, subida 105. Subida 105, prossiga ao seu Sierra Charlie. Positivo. Positivo, o hotel Sierra Charlie, o Dizil, para fazer a travessia, é porta do través da barra. Taxi 3663, 40 a bordo, Galeão, 3:55. Autorizado o táxi via Indial, ponte para torre 2812, que negado. 16, na 3063. Indial também 3662. Agora com o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, no secundária 3325, bom voo. Controle, bom dia, Gol 923, cruza 2000. Bom dia, 923, contato radar estabelecido, sobe ao 360, sei da arma. Beleza. 360, sobe da água, gol 923. Frequência para coordenação de tráfego, bom voo. Web 5826, autorizado, descida 2000 pés, o ajuste no momento é 10, 16, está livre, ILS, reporta estabilizado. 2000, 10, 16, reporta estabilizado, 5826. Salvador, Otan, 3304, tem informação aqui, pronto para a porta. 3304, Brasília, 380, via peso do Uno 7, decola pista no zero, curva direita, saída Arbó, após uma posição leve, controle 119, decimal 8, acionando 5444. Controle 119, decimal 8, transponder 5444. Tá colado, tá suspensionado, 3304. 223, contato, rodar estabelecido. Sobe o nível 260 na cidade. 260 na árvore. Estamos dando 3, 3, quando para próximo. 3663, Alima 00. Alima 00,